pra somar no groove. Chega pra somar no groove. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega pra somar no groove. Na versatilidade do som, na qualidade, na comunidade ou em comunidade, cumpade, no campo ou na cidade é assim. Seja em dia de sol ou em dia de tempestade, cada som é parte plena da soma. Na medida, no tom, na qualidade, cada som é parte plena da soma. Cada um, cada som, cada ser, cada som é parte plena da soma. De todos os mestres até a molecada, cada som é parte plena da soma. De todo som que se resolve quando chega no groove. Quando chega no groove. Chega pra somar no groove. Sua parte nisso, parte pra dentro, passo por passo, 100% sul-americanizado, sou, brasileiro, sou, cidadão do mundo, 100% convicto. Som na caixa, cera na sola. Na qualidade de soldado do funk, eu digo: som na caixa, cera na sola. Marche, marche, siga na batida. Som na caixa, cera na sola. Na versatilidade do som, na qualidade. Som na caixa, cera na sola. De todo som que se levanta quando chega no groove. Chegando pra somar na música negra, música preta, as congas, atabaque no ataque, cachumbo, tudo junto, a harmonia e a pressão. Então, chega no som, chega no groove, aí culpa de move. Outro baile, outra dimensão, outro baile, outra dimensão, mas por quê? Fazer, valer, baile, fazer, bater, grave. Música jamaicana, rap, jongo, rock, afrobeat, blues, funk carioca, juju music, Miami bass e até uma boa ponta de hardcore, compadre. Afinal de contas, não se esqueça do Bad Brains, hein? Enfim, toda música que tem a raiz, quer queiram ou não, no continente africano, irmão, na mãe de todos.